Expresso, um magazine sobre computadores, internet e cibercultura. Triplo Expresso. Olá a todos, o meu nome é Maria João Valente e estou hoje aqui, juntamente com mais duas pessoas, para apresentar pela primeira vez o Triplo Expresso. E passo a palavra Olá. Aos meus colegas. Eu sou David Rodrigues e estou aqui no Triplo Expresso para falar um pouco da tecnologia, blogging e tudo o que tiver a ver com a internet. Próxima. Eu sou o Phil, basicamente para falar da mesma coisa, certo? Se o teu Skype deixar. Se o Skype deixar, exatamente. O Skype ou o audio hijack, ainda não percebi. Enfim, aquilo que neste momento de vez em quando falha. Esperemos que não falhe muito, pelo menos nesta primeira emissão. Epá, estou a testar piloto, de... normalmente o Skype falha sempre. Mas com o pessoal do tweet, não, nunca falha, nunca. É impressionante. Eu acho que falha. Não, eles fazem a referência a isso. Pelo facto de terem muita sorte ao longo destes últimos anos, não terem grandes problemas com o Skype. Eu acho que eles também se safam porque são muitos. Portanto, na realidade, se falhar um, há 5 ou 6 para substituir naquele momento. Também é verdade, mas não podemos esquecer que por emissão, em média, são 3, 4 pessoas. E a verdade é que, mesmo que falhe uma delas, parece-me que é um excelente resultado para os senhores do Skype. Falemos um bocadinho do tema de hoje, que vai ser um tema particularmente genérico, sobre, enfim, os blogs e a blogosfera, Portugal e lá fora. E eu acho que seria interessante começar por comentarmos um bocadinho um post que o Paulo Querido fez há uns tempos sobre o 5º aniversário, o suposto 5º aniversário da blogosfera portuguesa, e enfim, o burburinho que se gerou à volta desta, enfim, de ser o 5º ou não, ser mais antigo, e porque é que ele diria que 2003 era o início, enfim, da blogosfera portuguesa. O que é que vocês acham? Eu pessoalmente acho que o Paulo Querido consegue ter opiniões um bocado polémicas, porque ele cola-se muito a uma visão típica do mundo dos média. Ou seja, ele olha para a blogosfera, olha para a tecnologia, olha para a internet, pela perspectiva de jornalista, muito. E portanto, também só cataloga a existência da blogosfera em Portugal num sentido em que as notícias chegaram lá. Eu acho que ele vive muito fechado nesse mundo do jornalismo e às vezes não vê para além disso. Acaba por ser polémico, não sei se intencionalmente, porque uma coisa que vende na internet e no mundo da blogosfera é ser polémico. Falem bem ou mal de mim, o que é que falem. Eu particularmente acho que o Paulo Querido gosta de ser polémico e tem que ser polémico. Sim. Porque é o trabalho dele, no fim de contas. Há quem faça... A quem tenha blogs por essencialmente como por desporto, não é? Como hobby, como é o meu caso e certamente é o vosso também, mas sim. Há outros que têm, enfim, que participam na blogosfera com um intuito diferente e que faz parte do seu trabalho cotidiano. E o Paulo Querido é um deles. Mas a verdade é que ele criou uma espécie de esfera, se calhar mais fechada do que aquilo que deveria ser suposto, considerando que estamos a falar da blogosfera, de um blog, e parte do conceito do próprio blog assenta na questão da comunicação nos dois sentidos, quer dizer, e por vezes dá a ideia que a mensagem do Paulo Querido só é difundida apenas num único sentido e sempre tendo como base a polémica dele para fora, exatamente. E considerando as palavras há pouco do David, isso acaba por, entre aspas, vender. E isso pode, considerando que o Paulo Querido também é jornalista, essa formação pode, de alguma forma, ajudar A formular, acho que ele às vezes senta A postura que ele tem na internet, especificamente. Sim, na eu acho que ele às vezes senta um pouco o David Pogue do Expresso. Só que com metade da piada. Pois, porque o Paulo Querido não canta, não é? Ele nem faz experiências malucas. Nem estou a ver o Paulo Querido nos restauradores a fazer um videoclipe para o YouTube. Mas se fores ao site do Paulo Querido, hoje, neste preciso momento em que estamos a gravar, o último post dele é novo inquérito. Gostaria de ter uma secção de videoblogging no C! Exclamação. Ou seja, não. Certamente que sim. Ou seja, ele está a aventurar-se. Não gosto de videoblogging. Não é o meu preferido. A minha versão preferida de blogging. Não sei, lembro-me talvez demasiadamente da televisão. Mas para pior. Ou não necessariamente, tendo em conta alguns canais que nós temos. Mas não me cativa por agora. O problema do videoblogging, muito raramente. A meu ver, é uma questão de multitasking. Enquanto ao ouvir rádio ou ao ouvir um podcast, facilmente se pode estar a fazer outra coisa, quando se está a ver um vídeo no YouTube ou num videocast ou no que for, está-se preso àquilo que está a acontecer no ecrã e, portanto, não se pode fazer multitasking. É muito mais complicado. Posso só fazer uma questão à Maria João. Quando falas em videoblogging, estás a falar daquele conceito em que um autor de um blog publica com uma certa regularidade vídeos baseados no YouTube, ou estás a fazer referência a um podcast de vídeo? Neste momento estaria a fazer bastante mais referência ao podcast de vídeo, ou seja, imagina nós, em vez de estarmos os três neste momento a gravar em áudio, não é? Estamos a gravar em vídeo. Sim. Ou seja, eu particularmente não vejo na nossa situação o que é que se ganha com a versão vídeo, porque o conteúdo acaba por passar na mesma só com a versão áudio. Logicamente há situações diferentes, quer dizer, se estamos a fazer uma explicação de como funciona uma aplicação, um software, logicamente o vídeo pode ter uma mais-valia importantíssima. Um screencast. Exatamente. Okay. No caso do videopod, ou como quiserem chamar, ou videopodcasting, é muito raro, e eu até diria que dos seis, assim, vou tirar um número para cima, pronto, 500 videopodcasts me passaram pelas mãos que eu tenha visto mais do 4 ou 5. Porque sinceramente não tenho paciência. Então posso fazer outra pergunta? Claro que podes. Com certeza, neste caso, nós os três não temos, com certeza, muito tempo. E no teu caso, quantas horas por dia ou por semana perdes, entre aspas, a ver televisão? Televisão pura, TV cabo, whatever. Zero. Zero. Okay. Zero. Não, verdadeiramente zero. Não, eu fazer... só digo, eu não, só ligo a televisão para ver DVDs. Ok. Eu estou a fazer a pergunta. Ultimamente nem isso. Facto... Pois, eu também não. Ultimamente nem isso. Também não. Não, mas vou fazer a pergunta neste sentido. Eu posso dizer que substituí a televisão pelos podcasts de vídeo, basicamente. Ok. Não, mas aí não... estás a falar dos podcasts de vídeo ou estás a falar, por exemplo, de ver as notícias no computador? Por exemplo, em vez de... Sim, senhora, eu quero ver o que apareceu no noticiário X, só que em vez de estar às 8 horas sentada à frente da televisão, apetece-me ver às 4 da manhã. Não, pronto, curiosamente, manhã... a única televisão que vejo neste momento são as notícias. Uhum. O Lost não, e o Battlestar Galactica. As séries pronto, têm outra classificação. Não, não vamos para aí agora. Não entrou aqui. Uhum. Mas onde é que as vês? Não as vejo na televisão, isso é certo. Pronto. Mas há um consumo de um produto de televisão, independentemente de ser na televisão ou não, fazes esse consumo. Portanto, o Battlestar Galactica tem 25 minutos por episódio, por acaso, ou não, meia hora. Não é o Galactica, por acaso não é o Galactica. São outros. Ou Lost. Não, mas eu, por exemplo, vejo a Galactica, logicamente, e desde já vos digo que sou... Se aquilo saísse todos os dias, ouvi todos os dias, se fosse possível. Mas veja a hora que quer e que me dá na gana. Portanto, okay. Gosto da liberdade de não estar preso à televisão. Aliás, no caso português, nem podia estar preso à televisão. Mas lá está, no caso das séries, e vou adotar o mesmo exemplo para os podcasts de vídeo, eu não tenho essa restrição. Eu não estou agarrado a um horário. Claro. Então, basicamente, a minha televisão neste momento são as séries por um lado. Felizmente agora estão a retornar. E os podcasts de vídeo. Em média, os podcasts de vídeo que acompanho têm 30 minutos, mais ou menos. E depois há aqueles diários com 4, 5 minutos, ou 5, 7 minutos, lusco-fusco, se quiserem. Estás a falar, por exemplo, daquele... Desculpa. Desculpa. Não, eu ia fazer uma pergunta por causa desta questão dos tempos. Acho que estamos os dois a entrar ao mesmo tempo. Tem a ver o seguinte. Qual é o tempo ideal de um podcast? É que ultimamente, por exemplo, se repararem, o tweet, que antigamente era 40 minutos, hoje vai quase em 2 horas. Mas o tweet... E a qualidade desceu. Mas não é um bom exemplo, porque o tweet já é um podcast de referência. Ok? Mas a qualidade está mais fraca. Mas eu concordo com o David, eu acho que a qualidade do tweet tem vindo a descer exatamente com o aumento com a duração agora imensa. Porque, enfim, para ter qualidade, a qualidade tem uma duração, não é? Não é eterno. Faz lembrar um pouco o que se passava com o Gilmore Gang. Basicamente eram as conversas telefónicas que eles tinham todos os dias, o Gilmore's Gang, e que... A dada altura se percebia que eles estavam ali de uma hora e meia porque tinham que encher a hora e meia porque tinham decidido de falar a hora e meia todos os dias. Uhum. E tanto que levou ao fim do Gilmore's Gang e depois, agora finalmente, o regresso. Mas pronto, mas estiveram fechados muito tempo. Não, a mim, o que me chateia é que, no fim de contas, para lá daquilo que consigo regularmente do tweet, há outros podcasts que eu gostava também de ouvir. Mas o meu tempo também para ouvir podcast é reduzido. Eu nunca ouço podcast em casa, nunca. Ou se, por exemplo, se vou dar um passeio sozinha, ponho o iPod e lá vou eu. Quando vou buscar a minha criança, a alto, ou seja, passo pelo menos 50 minutos todos os dias, é uma altura ótima. É claro que se um podcast tem uma duração de uma hora e meia ou duas horas, praticamente come, enfim, um tempão imenso a ouvir. O que é que significa? Se eu ouço um até ao fim, outros têm que ficar para trás. E custa-me às vezes, neste momento começa-me a custar um bocadinho estar a ouvir os tweets por isso mesmo, porque sei que há partes que eu gosto, há certas discussões que eu gosto, gosto das sugestões deles, etc., mas há ali no meio uma quantidade de palha que eu poderia perfeitamente retirar se fosse minha escolha, não é? O problema é que num podcast tu não podes retirar, a não ser que andes um bocadinho para a frente, pronto, já perdi qualquer coisa, volta-se para trás e perde-se mais tempo à procura. Anúncios em que fazes skip. Não dá, não é? Não dá. Mas uma possibilidade de fazer isso seria publicar os podcasts em AAC com os capítulos e uma pessoa poder saltar capítulos. Em formato MP3, infelizmente, não é possível. E a questão é também se quem tentar lançar os podcasts o quer fazer, não é? Eu não me parece, por exemplo, para o tweet, eles quisessem fazê-lo. Ou seja, vamos deixar que as pessoas não nos ouçam num segmento. A questão é que o universo de utilizadores que podiam usufruir do formato AAC é muito reduzido. Apesar do número de elevado de utilizadores da iPod. Mas a verdade é que entre um formato MP3 conhecido por toda a gente e um formato AAC, mesmo quem tem um iPod vai sempre optar pelo MP3. Porque sim, AAC, sim. Qual é a vantagem que eu tiro daquela versão? Nós podemos argumentar, tem capítulos, imagens, e o utilizador comum pergunta, e então, para quê? Para nós faz mais sentido. E que não pesa. Faz sentido num podcast que eu acompanho, de uma universidade americana, que é... uma universidade de Belas Artes de Chicago, se não estou em erro, em que tem um curso de fotografia. E os capítulos dão muito jeito para ver as fotografias que os tipos estão a falar. Sim, mas nesse caso, que é um caso específico, eu não sei se, por exemplo, um podcast como este que estamos a fazer, ou um tweet, se ganharia muito, em termos genéricos. Sim, não, sim, não depende é do formato. e do universo que se quer atingir, do segmento. No caso do tempo, voltando só um pouco atrás, também depende da frequência com que é publicado. Exatamente. Nós, neste caso, falámos do tweet, que tem frequência semanal, mas se pensarmos num conjunto de podcasts de vídeo diários, a grande maioria tem entre os 3 minutos e os 5 minutos. Uhum. Raramente ultrapassa esse formato. Mas aí também é uma questão de tecnologia, não é? Tu até podes fazer um noticiário de 20, só que não podes obrigar as pessoas a descarregar 400 megas todos os dias. Não sei se há por aí. Repara, da mesma forma que eu acho que os noticiários em Portugal são um abuso, em termos de tempo, qualquer noticiário poderia ser compilado em 15 minutos, parece-me. No caso, no exemplo que deste, era a mesma coisa. Quer dizer, não sei se 20 minutos não seria demais. Uhum. Se calhar o formato, aquela meta de 5 minutos, é o ideal. Mais do que isso, se calhar também não é necessário. Sim, pode passar por uma opção técnica, e daí muitos optam também por lançar uma versão em HD. E se fosse mais lento, se calhar não podiam seguir esse caminho, porque o HD cria um fecheiro. Fecheiro enorme. Precisamente. E isso vai roubar espaço no host. É a questão do tráfego. E quem lança podcast e quem tem a autoria dos podcasts tem que ter isso em consideração. Não, e depois é preciso ver se merece a pena ou não o HD. Eu por acaso agora estou-me a lembrar que há sim senhor um vídeo podcast que eu sigo, que é o do Hubble, da NASA Hubble e da ESA, que é exatamente porque é sobre astronomia, é em alta definição, que é um estrondo de vídeo que tem uma duração de 5 minutos ou coisa assim no género, e que é pesadíssimo, não é? Mas que merece a pena, porque é lindíssimo. Agora, não sei até que ponto, se estivermos a falar sobre notícias, merece a pena terem HD. Pelo menos na minha concepção. Mais suficiente. Uhum, exatamente. O standard da televisão chega perfeitamente, ao menos, para notícias não é preciso grande definição. Estou convencida que uma das razões pelas quais eu me sinto muito pouco atraída pela televisão, não só porque os programas... Primeiro porque não me apetece pagar pela TV cabo, primeira coisa. Porque acho incrível que nos obriguem a pagar por canais que nós não queremos. Ou então ao menos digam, você por cada canal paga X e você escolhe os 10 canais que quer. Não é, paga X e tem os 30 e dos quais 25 você não usa porque são uma porcaria. Portanto, é quase... Por princípio não me apetece pagar a TV cabo. Portanto, estou reduzida, no fim de contas, aos 4 canais de sinal aberto, que cá para nós, e que vocês sabem, acho que qualquer dos nossos ouvintes concordará, são quase todos uma grande porcaria. Enfim, pelo menos na minha perspectiva do que eu quero ver numa televisão. É claro que eu não sou o genérico da população portuguesa. A população portuguesa gosta de novelas, sim senhor, tem direito às novelas, castanha. Eu não gosto, não me apetece ver, não quero. Mas outra, portanto, para lá do problema de ter uma programação que não é atrativa, é efetivamente esta questão de ainda emitir num sinal muito pouco atrativo. Eu também não percebo a ideia brilhante de emitir, de agora abrir um novo canal, em vez de pôr isto em alta definição, que seria para mim muito mais vantajoso. Mas são escolhas e o governo lá sabe o que quer fazer. Para a televisão digital terrestre que se avizinha, não se percebe. Mas embora o espectro da televisão digital terrestre permita ter mais canais e em alta definição, portanto, é uma questão de limitação não técnica. E acho que só está planeado um único canal, salvo erro. Ou um único canal livre, em alta definição. Enfim, seja como for, acho que sim senhora, que os vídeos podcasts têm uma mais-valia em situações que eu acho particulares. Não é um formato que me atraia à partida. Diz? Ou seja, para um blog tradicional de escrito, o videoblog pode ser útil. Não estamos a falar de podcast, estamos a falar de blogs. Um blog que tenha, por exemplo, alguns artigos também em vídeo, isso pode ser interessante. Olha, que eu não sei o que te diga. Deixa-me só dar-te um exemplo. Há um blogger e um jornalista de tecnologia que eu gosto particularmente, que é o Andy Inatko. Eu gosto muito dele. Aliás, uma das razões pelas quais eu gosto de ver o tweet, até nem é pelo Leo Laporte e muitos outros, mas porque gosto de ouvir o Andy. Acho que ele tem muita piada, acho que a maior parte das coisas que ele diz são acertadas. Ele deu de uma forma muito engraçada e sabe do que fala. E eu sei que ele tem uma quantidade agora de pequenos vídeos que ele tem vindo a publicar no YouTube, e eu ainda não vi nenhum deles. Portanto, eu sou daquelas pessoas que efetivamente à partida não se sente atraída por videocasts. Mas sou eu, não é? A pergunta que coloquei foi no sentido de perceber quando é que pode evoluir a questão do blogging, porque vê-se que a história do blog, não sei se quiser fazer aqui uma pequena história, o Dave Weiner diz que fundou o primeiro há 11 anos, não é? 97, se não estou em erro. Uhum. Que ainda não tinha este formato. Era um... Exatamente. Era o embrião dos blogs. Mas isto já se pode... Há quem fale que até vem atrás, não interessa. Mas pronto, pelo menos 11 anos os blogs já têm. E isto foi sempre um processo de escrita. Depois, a dada altura, começaram a surgir muito os fotoblogs, uhum, que associaram a fotografia à escrita. E hoje em dia estás a assistir à introdução do vídeo na plataforma. E aliás, por falar em plataformas, daqui a pouco vamos até falar das várias plataformas disponíveis para quem quiser começar, uhum, um blog, quem quiser começar a publicar os seus pensamentos, poemas e disparates. Mas a questão desta introdução do vídeo é: estamos nós numa mudança de funcionamento? Vai o vídeo matar o blog? Ou como o vídeo ia matar o Radio Star? Eu não acho que vai matar, eu acho que quanto muito vai acompanhar. Eu não acho que haja aqui uma substituição, acho que há um alargamento, o que eu acho ótimo. Ou seja, uma variedade de sobre o mesmo tema. Variações sobre o mesmo tema, que no fim de contas acaba por ser a comunicação genérica e feita de forma personalizada. Portanto, não estamos a depender de outros para que comuniquem aquilo que nós queremos comunicar. E isso é ótimo, seja através da escrita, seja através do áudio, seja através do vídeo. Agora, não acho que necessariamente sejam a substituir. Os blogs escritos continuam a ser a maior força e eu estou convencida que vão continuar a ser a maior força durante muito tempo e acho que nunca vão desaparecer. Agora, que apareçam mais... Até por uma questão de... dificuldade técnica. E se mais à frente formos falar de como fazer um blog, a parte escrita é muito mais fácil do que a parte de áudio e, por sua vez, é muito mais fácil do que fazer vídeo. Portanto, a gente é democratização. Prova disso é o universo do podcast em Portugal. Que é reduzidíssimo. Não, mas prova a situação do podcast dito amador. Em Portugal prova essa dificuldade. Enquanto a plataforma ou aquele meio for de difícil implementação por parte dos utilizadores, dificilmente vai pegar. Se bem que numa fase inicial foi essa a postura em relação aos blogs, e hoje nós temos o cenário que temos. Quanto mais facilitares em termos de ferramentas, quando as ferramentas se democratizarem, quando for tão fácil... Aliás, a questão do Odeo. O Odeo permitia fazer um podcast de uma forma muito simples. As pessoas gravavam diretamente numa aplicação Flash, mas, entretanto, aquilo teve problemas de fundos e acabou por ser posto à venda e os tipos foram fazer outras coisas. Deixa-me voltar um bocadinho atrás antes de passar para outro tema seguinte, que acho que seria engraçado discutir. Portanto, voltando outra vez ao aniversário... no caso da blogosfera portuguesa, afinal, qual é a vossa opinião? É mais antiga que o 2003 ou não? É. É porque, sem pensar em mais nada, blog meu no Blogspot, ou seja, já com plataforma, pelo menos eu lembro de ter um em 2002. Em outubro de 2002. Portanto, é anterior a 2003. Só aí. Se tu considerares um blog como um site pessoal onde há um certo contar de artigos, um certo número de artigos organizados cronologicamente, já em 99, pelo menos, da minha parte, E tens os tipos do Nakamacon. Não, os Nakamacon são posteriores. Agora não estou a lembrar. E a questão aqui é: tu fazias parte de uma blogosfera portuguesa ou fazias parte de uma blogosfera global? Eu escrevia em português. E respondia-te em português. E respondia-me em português e havia outras pessoas a escrever em português que na altura lia. Então, portanto, acho que a resposta está feita. Havia blogosfera. Por mais fraquinha que fosse. Por mais que fosse. Por mais que fosse, por mais umbiguista que fosse. É? Por mais que fosse explorar o nosso próprio umbigo, existia. Pois. Eu tenho a ideia de, em 2002, ter feito qualquer coisa também, no Blogspot. Mas, enfim, nada de estruturado. Eu lembro-me de ler. Eu acho que o meu primeiro blog é de 2004. Também teve uma duração relativamente curta. 2004 ou 2003, mas por aí. Mas enfim, outra coisa que eu acho que já tínhamos falado que seria interessante discutir é a questão do, enfim, do microblogging, não é? Para que é que serve o microblogging? Que é a moda agora. Que é a moda agora. E que é uma coisa que é muito mais fácil de entrar do que no blog, no blogging tradicional, porque o microblogging não pede tanto empenho por parte, enfim, do autor. Não sei se repararam que temos estado a falar, no fundo, de todas as variantes que entretanto nasceram. Baseadas nos blogs. Já falámos de podcast, já falámos dos blogs de fotografia, ainda não tocámos na questão do RSS, agora do microblogging. Quer dizer, no fundo, os blogs vieram a abrir uma série de portas e falando no futuro, me parece que podem ser complementares ao blog. Podemos juntar, por exemplo, a questão do blog clássico e do Twitter. Parece-me que são totalmente complementares. Pelo menos tem sido esse o caminho. Pelo menos o meu tem sido, e julgo que o vosso também, não é? Da grande maioria. Agora, o objetivo com que se usa esse tal microblogging pode variar de utilizador para utilizador e plataforma para plataforma. Aliás, a lógica do microblogging é a mesma da... Anda para trás. Quem é que quer explicar primeiro o que é o microblogging? Talvez seja melhor, porque não, enfim, não sei quantas pessoas é que nos estarão a ouvir e não sei quanto é que sabem de blogging. Eu calculo que sabem alguma coisa, porque senão não teria feito o descarregamento. Não, é feito num teclado muito pequenino. Não é nada. Não, basicamente, eu posso chegar-me à frente. Explica tu então. E o conceito básico do microblogging passa por aproximar as distâncias. Ora, aproximar distâncias entre quem produz conteúdos e quem os recebe e depois interage com eles, exige uma coisa muito simples, que é: os artigos não podem ser tão elaborados, não podem ser tão longos, e para ter uma interação mais rápida com quem lê, que também deixa, a altura deixa de ler e passa também a produzir, as limitações técnicas são maiores. Não se tem um sistema de comentários, não se tem um sistema de votações, não se tem nada, tem-se 140 caracteres ou 200 caracteres, ou depende da plataforma, ou pequenos textos, às quais as pessoas interagem diretamente, respondem diretamente, e que tem a vantagem de, na parte da distribuição, para chegar mais depressa a quem procura e quem lê, a distribuição pode ser feita para além de uma página web normal, pode ser feita também por SMS. As pessoas podem fazer a atualização do seu canal, da sua participação no microblogging, através de SMS, através de páginas web, através de pequenas aplicações. E portanto, a plataforma do microblogging funciona muito nessa interação entre quem lê e quem emite, quem é que produz conteúdo e quem o recebe. E naturalmente vai exigir que seja muito diferente do blog tradicional, que está mais vocacionado para artigos mais longos, para um sistema de comentários a longo prazo, que são vistos eventualmente diariamente. Enquanto num microblogging estamos a falar de coisas quase instantâneas, à distância de 5 minutos, à distância de 10 minutos, um pouco diferente. Não sei se expliquei bem isto. Não, acho que explicaste relativamente bem. Essencialmente existe enfim, não sei neste momento quantas plataformas microblogging, mas devem dar à volta de uma mão e meia, daquelas que são conhecidas. A mais conhecida de todas é o Twitter, que teve um crescimento espantoso. Eu não sei muito bem quando é que foi criado, mas terá sido criado há um ano, não é? Mais ou menos. E neste momento perdi a conta da quantidade de utilizadores de Twitter que existem. E de certo modo, para quem se quer iniciar nestas histórias do microblogging, ou do blogging em geral, e que não quer ter muito trabalho, o microblogging é muito fácil e pode ser o primeiro passo a dar para quem já tem um blog tradicional. O microblogging pode ser um complemento engraçado para, essencialmente, para aproximar as pessoas, porque eu acho que é muito mais social do que o blog tradicional, apesar dos comentários que criam, enfim, que criam amizades. E a verdade é que o blog em si cria amizades. Também às sim, vezes cria inimizades, mas vamos pensar nas partes positivas. O microblogging é muito mais fácil nesta perspectiva social. Eu pergunto, quem utiliza o Twitter não pode fazer o mesmo tipo de post no blog? Eu vou sugerir-te uma coisa. Vai ver o blog do Marcelo Rebelo de Sousa no Sol. Pois não. Não basicamente é um Twitter. Ok. Mas eu pergunto, não é legítimo ter esse tipo de blog? Sim, naturalmente. Para quem não sabe, está limitado o Twitter, no caso do Twitter, a 140 caracteres. Agora eu pergunto, por que não fazer esse post num blog? Por esta razão de rapidez de reação. E pelo aspecto social. Eu acho que o Twitter, e certamente outros, eu só utilizo a plataforma Twitter, acho que já chega para o tempo que eu tenho. Enfim, a reação a quem te lê é muito mais rápida. Enquanto que num blog a reação não é de todo a mesma, não é? No Twitter tens a certeza da entrega. Porque tendo 100 seguidores, por exemplo, sabes que aquilo que tu emites, dentro de 5 ou 10 minutos vai chegar. Porque as pessoas muitas vezes têm aquilo com atualizações por SMS ou através do Instant Messenger. E, portanto, sabes que imediatamente aquilo vai chegar. Algo que tu sejas... que tu tenhas acesso exclusivo ou que tenhas em primeira mão, podes divulgar essa informação àquelas pessoas muito mais rapidamente. E, portanto, o mesmo tipo de mensagem num blogger vai precisar que as pessoas ou tenham uma subscrição tipo RSS, ou então que visitem o site. Ou uma subscrição por e-mail, por exemplo. Mas é uma assistência maior. E para mim ainda há uma outra coisa. Eu não sei como é que vocês funcionam, agora não me estou a lembrar muito bem como é que vocês fazem a parte do vosso tweeting. Mas eu tenho, aliás, como vocês também têm, eu tenho o meu blog todo escrito em português e depois faço o Twitter principalmente em inglês. E isto tem uma razão. Eu tenho alguns amigos ingleses, portanto, de língua inglesa, e eu quero que eles possam aceder a alguma parte desta vida social cibernáutica que eu tenho, que não lhes é de todo possível através do meu blog escrito exclusivamente em português. Porque eu não escrevo o meu blog noutra língua, primeiro porque é uma opção, porque eu gostava que houvessem mais blogs portugueses só em português, portanto é uma opção minha pensada, e também porque, sinceramente, eu já escrevo muita coisa em inglês, falo mais inglês cá em casa do que português, maior parte do tempo, e estou cansada de estar sempre a escrever, de falar em inglês. Mas consigo complementar a minha vida social na net destas duas formas. Eu não sei como é que vocês pensam nisso ou não. E fará sentido, não sei exatamente como é que fazes, a destacar o novo post no Twitter. Mas eu raramente o faço. Eu faço, e quando faço normalmente ponho em português, digo que é em português, porque tenho muitos seguidores. Aliás, apesar de tudo, a maioria dos meus seguidores no Twitter são portugueses. E normalmente quando o faço, digo que ponho entre parênteses PT ou uma coisa assim do género. Mas o meu Twittering não é tanto sobre aquilo que eu blogo. Aliás, a maior parte do que eu ponho no meu blog nem sequer menciono no Twitter. É muito mais o que é que eu leio, o que é que me chamou a atenção, o que é que eu acho sobre determinado assunto, o comentário ou uma pessoa que eu também sigo, etc, etc. Eu confesso que faço uma coisa ridícula, que é destacar os updates que faço, nomeadamente aos blogs e ao Flickr. E no caso dos blogs, também por opção, e confesso por alguma limitação no inglês escrito, prefiro ter os blogs em português. Mas no entanto, faço esse destaque de forma, entre aspas, ridícula, no Twitter, em inglês. Tenho a ideia que o universo do Twitter funciona sobretudo em inglês. Mas porque isso permite exatamente essa globalização. Porque a verdade porque é que... E são mensagens curtas. Exatamente, porque é mais fácil fazer o inglês e mais do que isso permite ter outro tipo de seguidores e uma interação totalmente diferente daquilo que tens no teu blog. Porque podes ter um seguidor, os meus seguidores de Twitter não são muitos, não é uma volta de 100 agora, mas eu tenho espanhóis, tenho um chileno, tenho ingleses, tenho americanos. Ou seja, se fizesse em português, não tinha certamente. Ou seja, eu tenho utilizado o Twitter, pelo menos esta utilização na fase inicial, porque tenho o Twitter há cerca de semana e meia, e o objetivo, no meu caso, tem sido de atrair o mais possível utilizadores para as outras plataformas que utilizo. Os blogs, o Flickr, por exemplo. Uhum. Mais o Flickr, porque a fotografia, enfim, não precisa de tradução. Não é de toda a forma como o utilizo, estás a ver. Aí está a variabilidade do que tu podes fazer com o microblogging. Ou seja, eu aproveito a vantagem que o David destacou há pouco, que é a facilidade com que os outros utilizadores têm acesso àquela informação e à garantia que chegou lá. Mesmo que eles totalmente ignorem. Exatamente, porque tu tens o teu blog, e eu tenho o meu, e a Maria João tem o dela, mas certamente temos seguidores que não são leitores do nosso blog. É uma forma de chegares a outro público também, é uma forma de dizer outras coisas, de estar... É mais ou menos a conversa de amigos que estão num trabalho comum e que não são amigos íntimos, não são nada que se pareça, mas que acompanham, que sabem o que as outras pessoas andam a fazer porque têm coisas interessantes. É muito mais rápido, muito mais interativo. Mas é uma espécie de repositório onde toda a gente participa com alguma coisa. Ok. Mas eu pergunto, instalando novamente a polémica, faz sentido ou será legítimo ou terá algum interesse acompanhar as mensagens de pessoal que diz simplesmente que estou aqui. Estou aqui, bom dia, adeus, bom dia. Vou já almoçar. Não. O tempo está bonito. Para mim não faz, tanto que eu tenho muitos seguidores que eu não sigo. Não porque eu quero ser mazinha, porque quero ter mais seguidores do que eu siga. Não é? Não tem nada a ver. Pelo simplesmente, porque quando alguém diz que me segue, e eu recebo normalmente a mensagem, fulano X segue-a, fulano ou fulano, não é? A primeira coisa que eu vejo primeiro é ou não é spam. Se não é spam, se é spam, ora, sossegadinha da vida, ele continua a seguir, que eu estou-me a borrifar, não me massa nada. Se é alguém que não, logicamente, é uma pessoa que também faz o seu microblogging, mas não me diz nada daquilo que me interessa, que exatamente entra nessa de saí de casa, voltei, fui à casa de banho, vou dormir. Não, é porque é real. Esta história do fui à casa de banho existe, como vocês sabem, não é? Desculpem, mas eu não sigo uma pessoa porque não tenho interesse. Quer dizer, não sou obrigada lá, porque a pessoa me segue a mim e é a segui-la. Aqueles que me parecem que podem ter alguma contribuição interessante, passo a seguir com todo o gosto. E espero que eles continuem a ser tão interessantes como me pareceram à primeira vista ou mais. Pelo menos é o que eu faço. Não sei como é que vocês fazem. Mas tu ficas com a sensação que, mesmo no Twitter, como aliás nos blogs, em relação aos comentários, etc., nas 100 pessoas que segues, ou nas 200 pessoas que segues, tens aqueles 90% que só ouvem, tens aqueles 10%, 9% que de vez em quando diz qualquer coisa, e tens o 1% que está super ativo. Não sei se os números são bem esses. Eu acho que eu diria que eu sigo muito pouca gente que eu vejo que não faz posts regulares. Ou seja, se eu vejo que o último post foi feito há um mês, não o sigo. Não vale a pena, não é? Portanto, sigo normalmente aqueles que têm alguma regularidade no Twittering. E como, exatamente, porque eles têm alguma regularidade no Twittering, e porque eu sigo, porque eles têm alguma regularidade no Twittering, eu não sinto tanto essa diversidade, enfim, esses números que tu apresentas. Se calhar não é esta produção. Mas sim, há uns que são muito mais ativos. E há dias em que há dias em que eu sou mais ativa do que noutros. Há alturas que estou à frente do computador ou não estou. Eu não faço Twittering a partir de telemóvel, porque não gosto. Eu não gosto de telemóveis à partida. Portanto, quando estou a fazer outras coisas, quando saio, quando estou nas aulas, etc., não tenho tempo para twittar, não é? Portanto, é quando estou em casa, à frente do computador, seja a trabalhar ou coisa assim, às vezes eu tenho o Twitter quando estou a fazer coisas mais mecânicas, e de vez em quando, pronto, deixa eu ver o que é que estão aqui a falar. Ah, muito interessante. Mais dois ou três bitados da minha parte, sigo a minha vida. Às vezes li, outras vezes não li, mas não sinto uma grande diferença. É claro que, se calhar, se eu fosse ver agora todos aqueles que eu sigo, metade deles não fazem posts regulares. E há outros que são extremamente ativos. Mas não é uma coisa com a qual eu me preocupo particularmente. E eu acho que o tweet... Para que alguém comece nesta coisa dos blogs, alguém que nunca ouviu falar de blogs, é melhor começar no Twitter ou começar com um blog tradicional? Depende de se gosta de escrever ou não. Se não gosta de escrever, ter um blog tradicional é uma chatice. Porque a desmotivação é muito grande. Porque os blogs inicial, também se fazem... Depois do fogo inicial, começam a falhar a inspiração. E qual será o número de utilizadores que partiram logo para o Twitter? Ou para o microblogging? Porque também eu quero acreditar que será um número muito pequeno. Eu também acho que é um número muito pequeno, porque o Twitter é uma plataforma muito recente. O Twitter e o microblogging são plataformas muito recentes. As pessoas não estão preparadas para isso. E depois há uma outra situação que é perguntarmos a nós próprios. As pessoas que normalmente andam na internet e que frequentam blogs, quantos são aqueles que não têm blogs? Mesmo que os blogs sejam mais ou menos mortos. Ou seja, quantos são aqueles que só vão ver e não produzem? Eu também não acho que haja assim tantos. Acho que as pessoas, quando não frequentam a internet, não se interessam pela internet e pronto. Nem microblogging, nem blogging, nem ler blogs. Baseiam apenas a sua ida aos jornais tradicionais, ler as notícias e pouco mais. Se calhar enchem os sites dos jornais de comentários. Aqueles comentários maravilhosos que nós conhecemos. Por exemplo, do Jornal Record. E depois é o Costa Pereira que vai responder ao senhor do clube adversário, depois é a contra-resposta e por aí fora. No caso de um jornal desportivo. Agora pergunto, esses senhores terão tempo para aceder a blogs, a criar conteúdos, a comentar nesses blogs? Não acredito. Eu tenho uma ideia muito pouco positiva de comentadores de blogs ou sítios desportivos. Aliás, eu tive há pouco tempo fiz um post há pouco tempo sobre isso, que foi, enfim, teve algumas reações menos simpáticas, porque algumas pessoas se sentiram atingidas, mas muito sinceramente é aquilo que eu sinto. Não significa que se tu, Phil, ou tu, David, fizerem um post sobre o Futebol Clube do Porto, ou Benfica, ou Sporting, eu não gosto de ler, mas a vossa perspectiva é totalmente diferente da perspectiva do jornalista. E as respostas, os comentários que vocês vão provavelmente ter, não são as abencerragens que surgem normalmente em sítios esportivos. Porque se eu for ao Record, e o Record é, enfim, de todos os jornais, e que ele tem a maior representação a nível da internet, é impressionante. É que não há uma única resposta normal. Normal no sentido, como se eu diga, sim senhor, a pessoa tem cabeça, tem inteligência. Acho que uma coisa interessante para fazer no Twitter seria criar um canal no Twitter com os comentários mais pertinentes do Record. Não vais por aí. Não vais por aí. se fosse para comentarmos os mais pertinentes reais, os verdadeiramente pertinentes, seria um canal que não teria qualquer atividade. Se fosse para comentar os comentários mais interessantes na perspectiva da abencerragem pura, eu acho que sim, e tínhamos pano para mangas. Não é? Porque tem a sensação que entramos no jornal O Incrível. Seria, aliás, uma excelente fonte para os artigos do Pedro Aniceto. Não faço a mínima ideia. Não percebi agora, O Pedro Aniceto tem aqueles artigos no blog dele com as gralhas que se encontram, com os disparates. Ah, sim. Desse género. E costuma fazer uma série de entradas a retratar essas histórias caricatas e essas aberrações da nossa cultura. E, portanto, seria uma fonte inesgotável quase para ele. O que aliás me faz pensar no seguinte: até que ponto a nossa blogosfera é uma boa blogosfera? Há qualidade ou não há qualidade? Sim, porque vocês certamente lembram-se há pouco tempo ter sido publicado no Público uma reportagem muito pouco simpática para a blogosfera portuguesa. E muito redutora. É, portanto, com as duas coisas. Pouco simpática e redutora. Não sei se foi essa a vossa opinião. Eu sei que a do Phil foi. Não me lembro de tu falar sobre isso, David, no teu blog. Eu acho que fiz uma referência rápida, se não estou em erro. Fiz uma referência rápida num artigo posterior, já dois ou três dias depois, fazendo até referência à opinião do Filipe. Concordando completamente com o que ele diz. O artigo do Público, lá está, no fundo reflete a visão mais ou menos fechada de um conjunto de autores de blogs, nomeadamente os blogs mais ditos mais intelectuais ou políticos. E a blogosfera portuguesa. Desculpa? É uma visão corporativa dos blogs. Completamente. Há classes sociais que se acham detentoras de toda a capacidade de escrever num blog. Pois, mas o engano da internet que o mundo é isso. É que isso não, as coisas, as regras não são essas. Não, o engano da internet é que não há regras. Quer dizer, há uma etiqueta, não é? Sim. Mas não há regras pré-feitas, não é? E se nós estivermos a pensar que só os blogs que mencionam política é que são interessantes, ou que só os que mencionam tecnologia é que são interessantes, ou os que só mencionam outra coisa qualquer são interessantes, depende de muita gente. E logicamente, quem diz que os únicos blogs que nós temos qualidade são os blogs dedicados a uma política literária, quase diríamos que é uma política literária, vou ali e volto já, porque eu acho-os uma grande estucha. Exatamente. Mas, mais uma vez, é a minha visão pessoal. Gosto de quê? O que é que eu gosto de ler na blogosfera portuguesa? Gosto de ler os tecnológicos e gosto particularmente de ler os pessoais. Eu acho que nós temos muito bons escritores de blogs pessoais. Ou seja, o blog do dia-a-dia. Desde o problema que se tem na família, ao passeio fabuloso que se fez a Sintra, ou passeio horrível que se fez ao centro de uma qualquer cidade, e aqui também estou a ser um bocadinho redutora, não é? À viagem que se fez aqui ou que se fez acolá, ao problema que se tem com alunos, etc, etc. Agora, não me venham dizer que só os outros é que valem a pena, porque eu particularmente acho o contrário. Eu acho que uma das mais-valias da blogosfera portuguesa é a quantidade de blogs que estão nos tempos pessoais. Pessoais no sentido de que contam histórias reais, que têm uma versão muito própria do que é estar na net. E que não é o comentário o que é que o Sócrates fez, ou o que é que o Santana Lopes fez, ou enfim, outro qualquer político fez. E assim mostra uma realidade de um país que não é a realidade pré-formatada e distribuída por um central de informação. Não, uma repetição daquilo que já se assiste na. Repetição de estereotipos. Se pensar nas SIC Notícias. É que são as. Se pensarmos naquele comentário político que é feito com o Mário Crespo, no fundo, o que nós temos é uma repetição daquilo que podemos ler na blogosfera política e vice-versa. O que eu de vez em quando acho engraçado ler, de vez em quando também, desde já vos digo que é muito de vez em quando. Eu há anos que não leio o Abruto, por exemplo, do Pacheco Pereira. Quem? Nunca li. Não sei, não. Nunca li. Há anos que não leio. Lembro-me começar de ter lido na altura, tive o primeiro blog, depois perdi interesse. Confesso que perdi interesse. Mas há outros que gosto, que são muito mais atuais no sentido da política, e gosto particularmente dos blogs que são feitos por mais do que uma pessoa. Por exemplo, o 5 Dias. Eu gosto muito do 5 Dias exatamente porque é feito por várias pessoas. E porque me permite ter num só local a visão de 4 ou 5 ou 6 pessoas. Mas isso leva-nos aos agregadores. Também nos leva aos agregadores, mas neste caso, neste caso, os 5 dias não é um agregador. Não é? Desculpa. Sim, mas porque é que elas não podem ter 5 blogs pessoais, onde têm as suas opiniões pessoais, e depois criar os 5 dias como agregador? Com participação. Não, não, e poderia ser perfeitamente assim. Eu particularmente gosto de 5 dias porque gosto. Podia ser exatamente a agregação de 5 bloggers tivessem blogs distintos. Mas pronto, calhou este porque eu gosto deste. Tal como, por exemplo, também gosto de ler o Causa Nossa, que essencialmente é o Vital Moreira e pouco mais. Mas gosto de ler e são blogs, assim, o do Vital Moreira e do Causa Nossa, muito, muito politizados, não é? Mas são poucos, não leio muitos blogs deste género. Gosto de ler coisas mais pessoais, ou gosto de ler tecnologia, porque o meu blog é de tecnologia, essencialmente. É uma tecnologia muito pessoal, eu não sou um especialista, é muito mais na perspectiva do utilizador, mas é o que eu gosto, por isso é que eu fiz, não é? Voltando um pouco atrás ao artigo do Público, há uma frase, enfim, está perfeitamente perdida no artigo, em que o Pacheco Pereira refere que a blogosfera não é aconchegante, penso que seja esta a expressão. Parece-me, aparentemente, é uma frase que não tem grande relevância. Mas a verdade, porque ele diz que não tem que ser. Não tem que ser aconchegante? Não tem que ser. Eu discordo totalmente. Depende das situações, como é óbvio, mas nós temos exemplos recentes de que isso não é bem assim. De facto, a blogosfera pode ser aconchegante, e como dissemos há pouco, é possível criar amizades através da blogosfera, socializar, conhecer outras pessoas, abrir horizontes. No caso do Pacheco Pereira, não, porque ele julga que o blog dele é o único que merece a pena ser lido. Eu acho que ele julga que é o único blog em Portugal. E é o único blog. Ele não linka ninguém? Nunca? Portanto, ele não sabe que existem mais. Não, ele não linka ninguém. Ele não linka ninguém porque ele é contra a ideia de linkar, porque depois andamos todos a linkar uns aos outros. Não, e não só, e não também não tem comentários. Ele não linka ninguém pela mesma razão que os jornais não linkam ninguém. Porque houve porque para não roubar, um sistema administrator que lhes disse que o Google dá importância aos sites através dos links que se recebe. E, portanto, se o jornal der links, está a atribuir importância a outros. Claro. O que eu acho e é que o Pacheco Pereira, New muito York sinceramente... Times, durante muito tempo, por exemplo. Eu acho que o Pacheco Pereira está preso numa ideia de blogosfera que existia antes de 2003. Muito sinceramente. Pois, também me parece. Mas ele tem o seu direito e, enfim, uma pessoa a determinada altura da vida já não consegue evoluir mais e pronto, e acho muito bem. Ele tem imensos leitores, julgo eu, e está contente com os leitores que tem e acho lindamente que ele mantenha o bloco como tem. Porque a mim não massa nem me deixa de massar. Massa-me mais que o público tenha a mesma visão. Sim. Isso é que me massa. Que o Pacheco Pereira o tenha, tudo bem. Agora, que o público não consiga dar o passo à frente, o público ou o jornalista do público não conseguir dar o, enfim, evoluir, isso é que me massa um bocado. Mas, enfim, só aí é o reflexo jornalista, do jornalismo que temos. Só uma nota. O Pacheco Pereira tem direitos de autor sobre aqueles quadros que ele publica? Aquelas imagens? Claro que não. Pronto, era só isso. Claro que não, eles são domínio público. Não sei se sabes. Claro. É tudo o que é imagem na internet é domínio público. Claro que é. Isto é ironia para quem nos está a ouvir. Sim, sim. Não, para vocês eu sei que é ironia. Vocês sabem que é ironia, mas para quem nos está a ouvir é ironia. Logicamente, mas as imagens. Tem direitos de autor. Mas a questão é que depois de nós estarmos aqui a dizer mal da utilização que algumas pessoas fazem na blogosfera, e sugeriu o seguinte, que é, vamos fazer um elogio a alguns que nós consideremos fazem uma boa utilização. Ah, mas atenção, nós não estivemos aqui a falar mal de toda a gente. Pelo contrário, não, aliás, claro, se nós fôssemos neste momento fazer as quiser... pontas. Começar um blog, que dizer, não é que aconselhamos? Que... É isso que estás a perguntar? Sim. Acho que sim. Começa tu. Eu? O meu? Fazer uma de John C. Dvorak. Não, eu... Dvorak.org/blog. Eu confesso que leio muita coisa americana e se calhar eu aconselhava dois blogs que eu gosto particularmente americanos. Um é o Daily Dish, The Daily Dish, e o outro é o Slog, que são essencialmente de crítica política e social e que são hilariantes, porque são muito críticos. É uma visão para aquelas pessoas que criticam muito os americanos, porque os americanos são enfim, só olham numa, só têm uma visão, abre muito a ideia que nós temos sobre os americanos e de certo modo o vanguardismo que os americanos têm em algumas coisas e de gozar com a sua própria figura, que é coisa que nós portugueses temos muito menos ginástica para fazer. Que é gozarmos connosco próprios sem sermos muito duros, ou seja, é o gozar pela positiva. Enfim, portanto, estas seriam as minhas duas sugestões, de hoje, pelo menos, a nível de blogs. Está giro. Foste o último, tiveste tempo para pensar. Não, eu vou fazer as minhas sugestões. Epá, eu não faço ideia. São muitos feeds. Que feliz. Não, diz que dá dois e da próxima vez falamos mais dois. Epá, são tantos, não faço ideia. A pressão de dizer dois nomes. Epá. Olha, há um blog muito chique, é escrito por uma fulana, chamada Maria João Valente. Não pensas que é só o David, não é? Pronto, então há um 2.wordpress.com. Ora bem. Há um que se chama ifeel.blogs.sap.pt e é espetacular. Não, mas foi brincadeira. Vá, David, dá lá tu aí uma ou duas sugestões. Daqueles que tu achas que merece a pena visitar de quando em quando. Aqueles que, não sejam aqueles que são obrigatoriamente, sim, as minhas visitas diárias, quer nos RSS, quer no próprio site. Há aqueles em que eu vejo via RSS. E depois vou ao site porque tem que ver. Naturalmente ligados à fotografia. Há dois que eu gosto muito. Um é o Strobist, ligado à utilização de flash em fotografia, mais técnico, que fica em strobist.com. E o outro é o The Online Photographer, que fica em theonlinephotographer.typepad. .com. Que é de um fotógrafo que faz reviews a livros de fotografia, faz análise a fotografias já publicadas em jornais e também vai contando algumas coisas do seu dia-a-dia, dos seus trabalhos, e portanto é muito interessante para quem gostar de fotografia, não é? Para quem gosta de fotografia, sugiro estes dois. Fotografia, é? Não percebi, não sei se é de que é para mim. Enfim. Porque isto porque o senhor comprou agora um. Tem sido um vício agora. Da minha parte. Uma DSLR. Opa, não me digas nada. Bom, no meu caso, são dois blogs nacionais. Um de marketing e publicidade. E outro de cinema. O primeiro é o Brand Organizer. Podem encontrar em brandorganizer.com/blog. Que é da autoria de Luís Jorge, que recentemente lançou uma tradução, um livro, O Culto das Marcas, e é um blog que regularmente acompanha toda a cena relacionada com marketing, marcas, o chamado branding. O outro é relativamente conhecido na blogosfera nacional, o Cineblog. O Cineblog já é uma referência na blogosfera nacional. E tal como o nome indica, é sobre cinema, e já anda nisto há algum tempo. Portanto, é de visita obrigatória. Já agora convém dizermos aos, enfim, aos nossos desgraçados ouvintes, não é? Que estão a sofrer aqui com a nossa conversa, que estas dicas e do que nós estivemos a falar ao longo deste episódio estará disponível no nosso blog. Oh, David, relembra lá qual é o endereço do blog, que eu agora não tenho aqui. www.triploexpresso.com. Fácil, né? Muito onde poderão ter um pouco as nossas referências e o que falámos um bocadinho durante este episódio, nomeadamente estas sugestões que nós temos, estarão também indicadas no blog. Nas notas. Portanto, nas notas. Aliás, só uma questão. Notas que tu tens aí. Diz. As notas que a Maria João tem ali prontas para colocar online. Exatamente. Vão ficar online. Forma de despachar delas. Trabalho. E mais vale também, e convém também avisar os nossos ouvintes que este primeiro episódio do Triple Express, que é dedicado aos blogs, se calhar vai ter uma segunda emissão, porque muito ficou por dizer. Nós tínhamos mais ou menos planeado uma série de subtemas. Que não vamos ter tempo para falar nesta primeira emissão. E estávamos nós a criticar a questão do tempo do tweet, e afinal. Sabes como é que é? Exatamente. Quando três amigos se juntam à volta de uma mesa, por mais que a mesa esteja muito distante, e com qualquer coisa ao lado para beber, mesmo que a bebida seja água, a conversa dá para mangas, não é? E é preciso não esquecer que somos portugueses, portanto. Assim, dá mesmo para mangas. Pois, e o único que está a ver água sou eu. Ora, nem mais. Porque, David, nós temos que arranjar maneira de mandar ao Phil qualquer coisa mais para ele beber, não sei, Coca-Cola, Sprite, 7-Up, ou qualquer coisa portuguesa. Ginginha, exatamente. Sazai da Char, claro. Exatamente. Já aqui abriu a ginginheira. Já está outra vez aberta. Portanto, aquilo foi só um pouco dura. Como é que vamos rematar aqui este primeiro episódio? Episódio, que é o Piloto Zero. Exatamente. Eu não me lembro do nosso e-mail de contacto, se as pessoas têm... tiverem alguma coisa para nos dizer. Mas a sugestão que eu faço é que deixem comentários no Triple Express, que isso podem fazer sem problemas. Recordamos o e-mail, não me lembro qual é. triplexpress.com. .com. Porque se fosse .pt era mais caro. Verdade? Ou seja, a blogosfera portuguesa é cara. A blogosfera portuguesa é cara, exatamente. É triste, mas é verdade. Endes muito cara. Exatamente, também. Para o próximo podcast, uma das coisas que eu acho que seria interessante falarmos seria de agregadores de blogs, para que eles servem, e de plataformas de onde escrever um blog, e a outra versão, que é onde ler um blog. Como é que se pode ler um blog? E não é tão simples como parece, porque há várias variantes. Portanto, olha, posso sim. Já tinhas acabado? Já tinha acabado. Está okay. Terminadíssimo aqui deste. Não queria lançar o desafio para alguém, se quiser fazer um template para um blog. Sei que dou sugestões. Isto anda complicado. Não há tempo. O Phil precisa de mudar a cara da casa dele. Pode ser encontrado em... Mete lá... ifeel.blogs.sap.pt. Maria João, queres fazer um plug para o Mac 2? Para o Mac 2, que neste caso é Mac ao quadrado. Apesar de se escrever mac2.wordpress.com. Pronto, e o meu cá fica 67.net. E o meu não é ifio.com, porque já existe. Ah lá. .pt, não querem, é muito caro. Não posso. Ficamos por aqui e agradecemos que quem nos ouviu. É sempre bom saber que há alguém do outro lado, pelo menos nós esperamos que haja. E até à próxima, que previsivelmente será daqui a um mês, mas poderá ser antes.